Tomei, mas não deixei me derrotar. Me levantei, só Deus sabe o que eu passei. Momento difícil, foi muito grande o prejuízo. Muita luta pra não enlouquecer, perder o juízo. Me levantar foi preciso, filhos contavam com isso. Sujeito homem guerreiro, não pode ser omisso. Com seu compromisso eu tô ligado na missão. Mas tô aqui, tô de pé, sou macarrão. Como Davi há milhares de anos atrás, matando todos os gigantes que a vida traz. Só que esse foi difícil demais, meu golpe era ineficaz, eu não aguentava mais. A saudade de mãos dadas com a solidão, o peito invade, cria um atalho pra insanidade. Fiquei trancado no quarto, feito doente no escuro, falando só, vendo vulto, gritando até ficar mudo, maluco. Deu vontade de matar o imbecil, que disse que homem não chora, puta que o pariu, mentiu. E o otário aqui acreditava, tomei um baque e descobri que chorava. A barra tá pesada, eu sei, porém sempre acreditei. A morte não é o fim, irmão. A noção do tempo, 90% daquilo que eu era tinha morrido naquele momento. Flores e lamentos no sepultamento não amenizaram o meu sofrimento e o vazio por dentro. O ódio me dominou, achei que não resolvia. A oração vazia do pastor, fiquei descrente. Depois do que aconteceu, eu senti raiva de Deus, o desespero bateu. Na hora de voltar pra casa e perceber que já não havia nada, que ela não estava. Subindo os degraus da escada, a minha dor aumentava em cada lágrima. Eu me lembrava do que eu perdi em poucos instantes. A namorada, a amiga, a amante. Lembrei das discussões, das cenas de ciúme. Lembrei do seu sorriso e o perfume e as luzes dos motéis que testemunharam nosso amor, dos momentos de alegria e de dor. Agora tudo acabou, não pôde estar comigo pra comemorar o nascimento do nosso filho. Barra tá pesada, eu sei, porém sempre acreditei. A morte não é o fim, irmão. A barra tá pesada, eu sei. Um vazio, à noite vinha o frio da solidão, me atacava sem perdão, deixava uma fratura exposta sem anestesia. Deus, como doía, mas resistia a cada dia. Inspirado pela força dos meus filhos, enfim, eu preciso bem mais deles que eles de mim. Foi assim que atravessei a turbulência, a carência e solidão foram a recompensa. Causado pela ausência dela, administra a sequela. Sobrevivente da guerra e o coração de pedra, agora é de carne. Bem-vinda à humanidade, me disse alguém, pela qual eu tenho grande amizade. Hoje eu sou um ser humano melhor. Brigo, luto, xingo, grito, até com Deus se preciso. Sem vergonha de mostrar o que sinto, conquisto meu espaço passo a passo, e sei que ela se orgulha disso. Olhando nossos filhos do lado de lá, eu fazendo a minha parte do lado de cá. Esteja sempre com Deus por toda a eternidade. Me desculpe pelo meu desabafo, fica a saudade.